te realizar nas fantasias do amor. O que quiser eu sou, sou tua rosa azul, você é meu beija-flor. Curtindo o meu sabor, posso te realizar nas fantasias do amor. O que quiser eu sou, sou tua rosa azul, você é meu beija-flor. Curtindo o meu sabor. Thank you.